meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. As correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ver o rei como ele é. Desejo ir morar ali com meu Jesus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. De meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só o esplendor. Céu, onde vivem os anjos, querubins e arcanjos, e os serafins, serafins, serafins. As correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo morar ali, pois minha alma anseia a ver o rei como ele é. Desejo ir morar ali com meu Jesus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali. Que alegria será quando Jesus me receber, dizendo: bem-vinda, morada de meu Deus. Brevemente chegará este dia e eu estarei ali. Desejo ir morar ali com meu Jesus, nas moradas de meu De meu Deus, de meu Deus, nas moradas de meu Deus.